Nacional, um amor de rádio. I love you. Realmente, estamos a dar início a mais um programa África Rítmica, aqui neste amor de rádio. Antes de mais, então, boa tarde a todos que estão aí desse lado e que nos levam diariamente entre as 4 e as 5 da tarde aqui na Rádio Onda Nacional e pelas 20 horas aos sábados na Rádio Antena Web, numa parceria que estas rádios fizeram pelo bem da música. Então agora vamos continuar com o nosso ritmo provindo de África e vamos ficar com a música de Zouk Ludo e depois com Djedjé com a música Dilema Remix. Por isso então são mais dois sons provindos de África. aqui na sua companhia para que você usufrua de uma hora sensivelmente de bom ritmo para que possa satisfazer-se e sentir-se bem disposto na nossa companhia. Já sabe, sou Leandro Amador e estou aqui para levar até si essa mesma alegria. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Exatamente, é este o endereço pelo qual você nos pode sintonizar na sua rede social mais famosa do mundo, o Facebook. Então, fique por aí. Adicione-nos também ao seu Facebook e seja amigo da Rádio Onda Nacional. Não americano, mas origem africano. Um pouco de mesquício que faz em Cabo Verde, é bonha terra, tem pobreza, é canha culpa, natureza. Vive na esperteza, nunca, nunca na pureza. Rapazinho, rapazinho, troca o sistema. Ouvi a dilema, vou deixar de problema. Padinha nem de riba, nem de baixo, cabo fuma. Adidas, quinta calça, nunca, nunca marca puma. Mão, influência, tapa, paga, consequência. Pergunta esta flow, lenca, Johnny, residência. Sing, stays. It's alright, like ninguém diz. Cautela, cuidado nos 90 com jogadas de cadela. Bonitas hoje em dia, está tudo com mania. Decreta sobre com o seu que ganha atenção. Muito em caro, muito em moda, ela está batido o portão. Também com aquele mentira que é amor de coração. Cata estilo de bandido que fará um atribuído. Lugar quinta anda, pichinguinhas é proibido. Mulheres na anhelado tem que ser preferido. Tratando de baby, ela jantar de noite e vela. Paixão em relação, comparação a Adão e Eva. Mas tu no coração, que pelo great ever. It's alright, ninguém diz. The sunshine, I'm blind in this rhyme. Minds are fine cause I took time in mind. 22 and true to this. My lips and lips, truth to give, uplift. I know my soul is golden sun, a chosen one. Preparation for days to come. Innovation in tongue, speaks peace. Tripe life, dumb, speaks disease. Deceased and laid to rest. Cause every nigga wants to be bigger. Test, guess what happens. This blasting, you're lasting. Who's laughing? I'm strapped in thought, ten blessed. In traps, in pop, it's locked. I'ma make it here, then take it there. Black sand, Boa Vista, salty air, yeah. And on the beach, I'll sit and stare. Without a care, pumping L's nappy hair. Ten blessed with love, vulcanized rock high. Cabo Verde, saudade. Parlamento, 3D representa rapaziada desorienta. Jace também na microfone, novidade pra aquele homem. Cadê um frio, rappers que tá rap na Yanina. Estilo tão terrível, rapidez tão incrível. Tipo a Bupe Gang é um cuza impossível. Original, matriata representa capitã. Fala balconista, atende nova artista. É um superinha, mas passando cerveja sexo. 3D é mais forte de qualquer tipo de texto. Um badiozinho bem querido. Um diquimba, um badiozinho protegido. Camisinha na minha bolsa, banga, pega do assassino. Catando um peixinho aqui da ponta da minha vida. Estilo diferente, inteligente, bairro pelo. Maneira que entra rap, outra gente pisadelo. Troca por mentalidade, vou enfrentar a realidade. Se meca cidadão, e a governa migração. Qualquer coisa que entra faz é panha terra que está mandando. Respeito que jantinha lá na terra, escatadão. Está chamando rapateado, barro encadeado. Matas de tuidiz, cadê fama de malcriado. Cadê tempo pra pistola, bem pra curtir. Também nada contra que as galinhas de Angola. Tá agora de maneira que está, mexe aquele bunda. Aí se mete a chance de sexta ter segunda. Aye, you know what I'm saying? Busted Froze in the house. Yeah, shout out to the Intruders. You know what I'm saying? Dickies in the house. We got some representing lovely. Yeah, my bus bro, bro, Isotope 2000. Three deep, I'm much love for the Badias and Badus in the world. Check it out. Walgie, what's up? Hey yo, you listen to the scratches of DJ Wall G. You know what I'm saying? I'm just back with the vibe. You can make scratch. Alright? It's alright. Right. Billet Monteiro representa Conte Novo. Baby Ponchora. Dani. Papá. Baby, me jam toda. Mr. Crazy. Mas baby, não tem que ter tanta chora. Baby, pa conchora, baby. Fazem a jorra, fazem pro aluno, cabo sem a professora. Cabo bom, bate embora, baby. Que creu agora, baby, cabo pro greve. Que seu cérebro é leve. Já serve o príncipe e banha branca de neve. Põe dentro de burruti, dan corda, chuputi. Puxa pra mim com bom, mami com bom, que tá discute. A nós é fixe, que a senha bubata dixe. Vem pra ser do boy, vou ter que ter de champoi. Mas baby deixa de fita, em que hoje eu te grita. Baby deixa de busca, me sabe, uma boa é justa. Baby já foi maluco, chuco me cunha pra juco. Mas baby deixa de fita, em que hoje eu te grita. Pega a lume, baby. Mas baby, que já tá crazy. Mas baby deixa de fita, hoje eu tô grita. Você pega a lume, baby. Mas baby, eu tenho que ir com o teu amor. Baby, por me chorar, fazendo a dorar. Baby, por me chorar, me creio agora. Baby, por me chorar, fazendo a dorar. Baby, por me chorar, me creio agora. Hoje me está buzz off, que pop, já me está crazy. Baby, que já tem corda, baby, que já tá crazy. Levanta por rabo, prende que eu pego, baby, depois de corda, assim que me fica cego, que se te aguenta, baby, de que experimenta. Se quiser tapeta, não vou lá, que me acredita. Pistão, chave, ou quem vai porta, pan abre. Pan entra, pan concentra, pan duspi. Hoje com a boca em que te cuspe. Baby, levanta a saia, hoje te quebos maia. Baby, se birra todo, hoje de que cocodo. Se pega lume, baby, me tem que comer. Pô, mona, chonta, que te mijo. Barriga cheia de vídeo. Mas baby, deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Se pega lume, baby. Mas baby, eu tenho que ir com o teu amor. Mas baby, deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Se pega lume, baby. Mas baby, eu tenho que ir com o teu amor. Ponta chora, baby bate anguli, baby bate bulli. Pega me se geme, pega me se treme. Na rota mostra furo, gosta minha macho burro. Baby ponta chora, fazendo agora. Baby ponta chora, me creio agora. Baby ponta chora, fazendo agora. Baby ponta chora, me creio agora. Mas baby deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Deixa de fita. Em que hoje eu tô grita. Você pega a lume, baby. Mas baby, eu tenho que ir com o teu amor. Baby, me chanto toda. Mr. Crazy. Mas baby, eu tenho que ir com o teu amor. Baby, me chanto toda. Mr. Crazy. E para além do Facebook, nós também temos um blog. E o blog também é fácil de decorar, é fácil, basta você estar atento e decorar então o nosso endereço para que nos possa visitar e saber mais acerca de nós. Então o blog é este, fique com atenção. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. É tão fácil, não é? Então, mas mais fácil ainda é prosseguirmos com música e levar até si a alegria que eu pretendo levar diariamente aqui na Onda Nacional. Então agora vamos ficar com Elton Dias, a música Desculpem. Eu peço desculpa se por acaso alguma coisa o menos agrada, mas para isso poderá então enviar um e-mail para leandro.ondanacional@gmail.com. Repito, leandro.ondanacional@gmail.com, e então dizer o que nós poderíamos mudar por aqui para que possamos agradar a gregos e a troianos. Depois então do Elton Dias, vamos chegar com a Sabine Larga e depois então vamos chegar com IAVH companheira. Então vamos prosseguindo com a música, porque é da música que nós fazemos o nosso tempo aqui de antena. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Sabin largan, escoceu a fronta, la cacoita bem, senão é tamanã. Oi, Sabin largan, escoceu a fronta, la cacoita bem, senão é tamanã. Soldado tem de bomba, cacoica crê, já flapa bom largan, senão é tamanã. Soldado tem de bomba, cacoica crê, já flapa bom largan, senão é tamanã. Oi, Sabin de meu, e meu me sou, bem acreditou, na mundo de sou boçou. Oi, Sabin de meu, e meu me sou, bem acreditou, na mundo de sou boçou. Sabin boi de meu mar, e sou gachó, escarco e banha nos dois, e mal pra ser canos. Sabin boi de meu mar, e sou gachó, escarco e banha nos dois. Sabin boi de meu mar, e sou gachó. Escarco e banha nos dois, e mata cerca nos. Oi, Sabin de meu me sou, boinha crente, na mundo é sou boçou. Oi, Sabin de meu me sou, boinha crente, na mundo é sou boçou. Sabin boi de meu mar, e sou gachó. Escarco e banha nos dois, e mata cerca nos. Sabin boi de meu mar, e sou gachó. Escarco e banha nos dois, e mata cerca nos. Sabin boi de meu mar, e sou gachó. Escarco e banha nos dois, e mata cerca nos. www.ondanacional.com. Para não ficar assim, junto-me a companheira. pra não ficar assim. Junto uma companheira pra viver, pra viver nos amor. Minhas riquezas boas que tem mais valor. Eternamente um grito pra não ficar assim. Junto uma companheira. Amor é tudo que acontece. Amor por sua boa e mais ninguém. Agora vamos ficar com mais um Kizomba e com o título Eu Sei Que Não Tenho Chance Contigo. Depois vamos ficar com o DJ Paulo Jorge e com o DJ Amorim com a música Contratados. Então fique por aí, fique na nossa companhia, é o África Rítmica que está a ouvir e deste lado sou eu próprio, Leandro Amador, que leva até si, segunda a sexta aqui na Rádio Onda Nacional entre as 4 e as 5 da tarde. E às 20 horas de sábado na Antena Web em www.radioantenaweb.info. Gana mole, bambu traça, mim tem gosto de ananás. E buco bom pra te largar, cantei conta, chão em paz. Pega na mole, bambu traça, mim tem gosto de ananás. E buco bom pra te largar, cantei conta, chão em paz. Eu sei, eu sei, não tenho chances contigo. Eu sei, não tenho chances contigo. I like your eyes, I like your body, I like everybody. I like your lips, I like your body, I like everybody. I like your boobs, I like your body, I like everybody. Say, say, you know. Onda Nacional, vem curtir a nossa onda. Depois me diz que é zazá. Primeiro me diz que é retro. Depois me diz que é zazá. diz que és azar. Também me diz que és aí com. Agora vamos ficar com a música do Sampa Ajuda, com o Piquenique. Vamos todos piquenicar com eles. Depois vamos ficar com Beto Dias, Quase Perfeito. Exatamente, seria quase perfeito se estivéssemos todos juntos num piquenique. Um destes, não era? Então temos que fazer por isso. Temos que nos ligar através da rede Facebook em www.facebook.com/ondanacional e sejamos todos amigos. E quem sabe, um dia então, fazermos um piquenique com todos os ouvintes da Rádio Onda Nacional. Vamos daí, vamos todos à música. Imaginar num mundo sem ninguém, só o som, para animar o ambiente. Um petisco, um droguinho, um serenata de violão, colado num violinha, um vento de harmonia, para ser campeão. Quando o corpo reclama, na América louco. Fica na história gravada para sempre na memória. Gente que vem de terra longe, fica tudo por saudade da chora por voltar. Para animar o ambiente, um petisco, um droguinho, um serenata de violão colado num friolinha, um vento de harmonia para crescer cantinho. Quando corta reclamar na meia de calor. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Sim, E nós estamos a chegar a mais um fim de programa, mais uma hora de música africana. Então agora vamos ficar com a música da Cristina e assim vamos encerrando mais uma hora de puro prazer musical provindo de África. Então em meu nome e em nome de toda a equipa foi um prazer levar até si esta hora. E saber que você conta com muito e mais ritmo para que lhe possa transmitir aquela energia necessária. Então, sempre que seja possível, eu estarei aqui durante uma hora de segunda a sexta, entre as 4 e as 5 da tarde, na Onda Nacional. E aos sábados, um programa semanalmente que irá para o ar em via podcast na Rádio Onda, da Rádio Antena Web, através do link www.radioantenaweb.info. Então, até breve, um forte abraço e faça alguém feliz e seja também de igual forma feliz. Um cisto e um pé de boi, dois amiguinhos galfinhote, por causa de uma coviteira, ou na ilha de madeira, um ciste e um pé de boi, hoje amigo em galfinhote, por causa de uma coviteira. Já dá uns tracinhos, já dá uns tracinhos. É melhor é partir para cada chatice. Pouca vergonha desde rapariga, já tá bom acabar nesse terra. Tá bom me deixar ignorando, tá brigada, tá morrer na guerra. Pouca vergonha desde rapariga, já tá bom acabar nesse terra. Tá bom me deixar ignorando, tá brigada, tá morrer na guerra. Já dá uns tracinhos, já dá uns tracinhos. É melhor é partir para cada chatice. Já dá uns tracinhos, já dá uns tracinhos. É melhor é partir para cada chatice. Ou na ilha de madeira, um ciste e um pé de boi, hoje é mingo em galfinhote, por causa de uma coviteira. Ou na ilha de madeira, um ciste e um pé de boi, hoje é mingo em galfinhote, por causa de uma coviteira. Já dá uns tracinhos, já dá uns tracinhos. É melhor é partir para cada chatice. Já dá uns tracinhos, já dá uns tracinhos. É melhor é partir para cada chatice. Vergonha desde rapariga, já tá bom de acabar nesse terra. Tá bom me deixar ignorando, tá brigada a morrer na guerra. Pouca vergonha desde rapariga, já tá bom de acabar nesse terra. Tá bom me deixar ignorando, tá brigada a morrer na guerra. Já dá uns tracinhos, já mata uns tracinhos. Melhor é partir para cada chatice. Já dá uns tracinhos, já mata uns tracinhos. Melhor é partir para cada chatice. Já dá uns tracinhos, já mata uns tracinhos. Melhor é partir para cada chatice. Já dá uns tracinhos, já mata uns tracinhos. Melhor é partir para cada chatice. Já dá uns tracinhos.